Vambora embora, mano, junta logo teus panos e a baladeira o popocô já vai zatar. Te passa logo o extrato, aquele passe corre, toma teu mal que vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Vambora embora, mano, junta logo teus panos e a baladeira o popocô já vai tapar.